coração já foi uma casa vazia. Tudo que havia era somente a solidão. Perdido na busca de ser preenchido, abri a porta para a ilusão e ocupei meu coração com coisas banais que passam em vão. Mas um dia alguém bateu em minha porta. Ouvi sua voz em meio à dor, o atendi. Ele me perguntou: posso entrar em tua casa? Perguntei o seu nome e ele disse: eu sou Jesus. Ainda com medo por tantas frustrações, tentei recusar, mas seu amor não resisti. Apenas falei: não repare a sujeira. Quem morava na casa bagunçou tudo aqui. Ele não se importou, com amor me olhou e sorriu pra mim. Limpou a sujeira que o pecado deixou. Arrancou do jardim sementes de tristeza que o mal plantou. Foi arrumando a casa, pondo as coisas no lugar, organizando os sentimentos. As brechas ele começou a fechar. E o meu coração, que era uma casa destruída pela dor, hoje exala o perfume da rosa de Saron. A chave eu entreguei nas mãos do Senhor. Esta casa é tua, morei. Fique à vontade, meu Senhor, não sai daqui. Esta casa é tua, mora em mim. Faz do meu coração teu jardim. Mora em mim. Fique à vontade, meu Senhor, não sai daqui. Esta casa é tua e mora em mim. Faz do meu coração teu jardim. Essa casa é tua, à vontade, meu Senhor, não sai daqui. Esta casa é tua, mora em mim. Faz do meu coração teu jardim. Esta casa é tua.